sua mente. Feche seus olhos e comece a escutar. A poesia é como uma semente, tem que fluir para germinar. Eu vou plantar o reggae na sua mente. Feche seus olhos e comece a escutar. A poesia é como uma semente, tem que fluir para germinar. Fumaça que sobe lá pro céu, mande o meu recado pro lado de lá. Que a vida tem gosto e sabor de mel, mas os doutores não deixam o povo provar. Fumaça que sobe lá pro céu, mande o meu recado pro lado de lá. Que a vida tem gosto e sabor de mel, mas os doutores não deixam o povo provar. Provar. É só o amor que arde, ô filé. Quero tocar o seu coração. Ô filé, o sentimento invade, ô filé. É só o amor que arde, ô filé. Quero tocar o seu coração. Seu coração, seu coração. Essa é a dura realidade de milhões de brasileiros, sempre busca de igualdade, dignidade e respeito. Essa é a dura realidade de milhões de brasileiros, sempre busca de igualdade, dignidade, dignidade. Há uma forma de pensar, há uma forma de viver. É a batalha do juiz final, mas só ele saberá o que irá acontecer. Mas só ele saberá o que irá acontecer. De Oxalá, tem gente que chama de Jeová, tem gente que chama de Alá, ou chama de Já. Ô filé, o sentimento invade, ô filé, é só o amor que arde, ô filé, quero tocar o seu coração. Ô filé, o sentimento invade, ô filé, é só o amor que arde, ô filé, quero tocar o seu coração. Seu coração, seu coração, que bate na batida do reggae. Reggae. Reggae.